Pronto. Nós já estamos na penúltima lição para a gente extrair do livro da Epístola de Filemon. Quem lembra da primeira preferência, a primeira lição que nós trabalhamos aqui? Como? A gente preferiu o amor. Baseado em quê? Já que a história a gente já conhece bastante. Baseado em que ponto da história nós baseamos a preferência do amor? Paulo, ele tinha autoridade para mandar, mas preferiu a via do amor. Preferiu a via do amor. Perfeito, Thomas. Depois, a segunda preferência que nós vimos em Filemon foi lá na igreja. Quem lembra? Um pouquinho diferente, mas a gente deve lembrar. Como? Da utilidade, né? Baseado em que ali? A gente falou. Pode falar mais ou menos o... Como? Não, foi utilidade. Utilidade mesmo. Aí baseado em quê? Onésimo. Onésimo, né? O que é que significa onésimo? Útil. E por que Paulo faz aquele trocadilho? Diz que ele é inútil. Por que ele se tornou inútil? Ele se tornou inútil? Porque ele fugiu, né? Fugiu da utilidade que ele tinha, ainda que sendo escravo. Eu lembro que a Bíblia, ela, até então, ela não tem... A intenção dela não é dizer se ter escravo é certo ou errado. O fato é que ele tinha um escravo e que o cara era escravo do Senhor. E como escravo, ele tinha que ter algumas atitudes, menos fugir. Quando ele foge, ele se torna inútil. E Paulo fala que agora, depois dele ter conhecido a Cristo, e ter sido discipulado ali por Paulo, ele, de novo... fará jus ao seu nome, será útil. Depois nós falamos da terceira preferência, que foi? Compartilhar. Baseado em que a gente trabalhou a questão da partilha? Paulo prefere compartilhar da oportunidade de Filemon. Apesar da necessidade dele, né? Se bem que ele tinha alguns amigos com ele. Mas. Hã? Exatamente. Sabia onde é que colocava o talher, né? Toda a estrutura do serviço, forrar a cama do jeito correto. Nem entendi, não. Ah, é porque na Marinha ensina Marinha ensina a forrar colchão, é? Em casa mesmo, dona Fátima? Aê. E por que a de Andréia aqui no... Álvaro consegue rir de manhã, com a mesma voz. E hoje, uma outra preferência, então. A gente vai notar no versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Sabe o que Paulo faz? Sabe o que Paulo prefere? Ele prefere acreditar. Prefere acreditar. Primeiro, que Onésimo vai até lá. Prefere acreditar que Filemon vai recebê-lo. E não como escravo, como bom. Ele acredita. Ele não manda alguém, olha, estou mandando um soldado para ver com ele aqui, ou então quando chegar aí, se ele acredita, ele descansa. Quem acredita, descansa. Paulo tinha muita coisa para se preocupar. Não tinha por que ele ficar desconfiado das coisas. Vamos ver se não é assim, se quem acredita descansa. Por exemplo, você é casado ou namorado. Quando está namorado, o negócio, o ciúme, talvez seja mais, às vezes, né? Aí, namorando, ele ou ela diz que vai pro shopping com amiguinhos ou com amiguinhas. Você já viu o namorado ficar pé da vida? Fica... Já viu? Namorados? Ou não? Não, Espinosa é carinhoso. Aí, com casados também. Aí o camarada fica em casa assim. Ela vai sair pro shopping com as amigas. Três amigas solteiras. Minha esposa no meio do shopping, se for Recife, só tem Garanhão. É. Se for pro Guararapes, aí. Só o cinema bom. É, um negocinho assim. Ela vai pro shopping Recife. Nossa, e se ela encontrar com alguém? E se ela pedir um sorvete, o camarada do McDonald's vier com uma conversa fiada? Eita, e se... aí começa, aí o cara começa de noite. Aí deu 8 da noite, a esposa não chegou. Ela disse que chegaria de 8. Aí dá 8h20, o cara fica sem crédito no celular, vai na casa do vizinho quando ligar. Ele quer saber onde é que ela está. O celular dela desligou, porque baterias acabam. Baterias acabam. Hã? Baterias acabam, né, Mendes? Aí você liga, ela desligou o celular. Eu compro esse negócio, boto no bolso dela, ela fica ligando o dia todo. Quando eu quero ligar pra ela, descarregou. Quem mandou ela ficar ligando pra amiga? O celular dela é pra eu ligar. Pra mim? Aí, tá, cadê ela? Não desce 8h20, vai pra parada. E fica com o pezinho de quem tá esperando pra dar pizza. Chovendo. A sombrinha ela levou. Ela levou a sombrinha. Ele chega lá na chuva e o pezinho batendo. E a mão na cintura. Faz um bocado de mala na parada. Um bocado de mala, de noite. A altura da mão na cintura fala do nível de raiva que ele tá. Se ele for subindo pra cá, o desejo é que suba até pegar na goela dela. E aí ela desce do ônibus. 11 horas da noite. Tá vendo? É um trabalho, mesmo. Foi. Mas antes de ir pro shopping, teve reunião. Ela teve que dar o tempo que ela daria no shopping todo. Voltava. E aí, quando chega, é aqui, né? E é muita promoção no shopping. Por que isso? O cara não confia. O cara não acredita. Quem não acredita, não descansa. Aí o filho. Eu não sei o que é ser pai ainda, mas os pais podem falar melhor do que eu. Mas não supor. O filho diz, pai, eu vou para a festa na casa dos meninos. Nós vamos ficar jogando videogame a noite toda. Eu devo chegar lá para 1, 2 da manhã. Pessoal, tá, qual o pai dele para me trazer aqui? Quanto está com isso? Se for pai de anos, então, nós chegaremos seguros. Aí, pronto. Aí o que acontece com os pais? Posso estar falando de uma coisa que seja tranquilo. O que acontece com o pai? O pai está dormindo. Ele tomou o café, caiu na cama, morreu. Mas a mãe não. A mãe vai assistir Globo Repórter. Depois ela vai para Jornal da Globo. Aí Vara Jô Soares. Aí Corujão. Não, Intercine. Intercine. Depois a Corujão. Aí ela participa das ligações para não dormir. Que filme vai escolher? Está passando, a escolha é Os Amigos de Floca. E a opção número 2 é Os Blocos dos Muralistas. Ela participa. Ela liga para não dormir. E nada do filho chega. Ele disse que chegaria às 2 com o pai de Anderson. Escoltado. Mas ela está lá, dá uma e tal. Quando chega de 2, o biquinho. E bico de mãe. Quem já viu bico de mãe arretada? Bico de mãe arretada. Tem bico de mãe arretada? Não faço não. Tiago, sabe como é bico de mãe arretada? Ali é berço de pai. Aí a mãe bota um bico. Mas não disse que chegaria de 2. Precisava ser tão literal. Tá. Drama. É isso que drama. Você faz comigo? Que é isso que você faz? Não, tudo bem. Ah, ela prepara a toalhinha então. Porque está preocupada. E o filho é muito. Às vezes o filho ainda não tem tanta responsabilidade a ponto de passar uma credibilidade para o pai. A gente entende. Da última vez que ele saiu, ele chegou de 4 da manhã. O cara ainda chega na mãe, o pai antes, ele anda com uma vazura. Mas é por isso. Enfim, quem prefere acreditar, descansa. Um outro caso. Aí chega um camarada, vê como quem não acredita, quem prefere não acreditar, perde a oportunidade de fazer o bem. Aí chega alguém para você, como sempre chega ali no curado, perto do tipo, sempre vai ter. Aí o camarada chega, eu não sei porquê, sempre tem gente de escada perdido no curado 4. Já notou? Ó, eu tô precisando de dinheiro para voltar. Você mora onde? Escada. Sempre assim. Como é escada? Tudo orientado assim. O que tem a ver escada com curado 4? Acaba chega pedindo um vale para voltar. O ônibus aprovesse, sei lá, o dinheiro. Você mora onde? Escada. Seja bebo, velho, criança, pô. E o que acontece com a gente? Como a gente não prefere acreditar, esse cabra vai pegar o dinheiro, vai encher a cara de cana e vai limpar as escadas da igreja no dia. Aí a gente prefere não acreditar, perde a oportunidade de fazer o bem, porque a gente prefere não acreditar. Tá, o que o cara vai fazer é outra coisa. Mesma coisa com aquelas pessoas que batem a nossa porta. O apóstolo Paulo preferiu acreditar que tudo sairia conforme ele pediu a Filemon. Eu acho que essa é uma lição importante para nós. Preferir acreditar e descansar nessa crença. Quem não acredita está em maus lençóis. Então, irmão, como Paulo, no seu relacionamento, quando se ouvir dela ou dele dizendo, mas eu vou melhorar, prefira acreditar. Quando se prometer alguma coisa, prefira acreditar. Perde quem não cumpre a promessa. Quem crê nunca perde. Sem dizer que Paulo ligou fé, crença à esperança. 1 Coríntios capítulo 13. Fé e esperança estão ligados. Só tem fé quem espere, só espera quem tem fé. Então, irmãos, nas nossas duplas hoje, nós vamos tentar compartilhar e conversar sobre confiança, sobre acreditar, sobre ter fé. Bom, Paulo, bom, Paulo, bem geladinho. Eu acredito que vai me surpreender. Confio nesse. Então vamos lá. Com Deus também é assim. Se a gente não acreditasse que Ele seria fiel, quem não acredita que Deus é fiel, fica estressado. Quem não acredita, Bruno, Bruno tem até um exemplo para me dar sobre essa questão. Se quiser ficar à vontade, eu vou terminar com o seu exemplo. Não? Adorou. Não sei, alguém me disse que você teria algum exemplo para dar. É não, porque quem espera em Deus, quem confia em Deus, vai ter a provisão de Deus. Não adianta ficar correndo, tal, tal, tal. Aí Deus disse, no Salmo tem assim, que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Sabe por que muitas coisas nós não recebemos? Porque nós não dormimos. O que é dormir? É descansar em Deus. Muitas coisas não nos acontecem, não nos vêm, porque a gente fica feito criança, que o pai bota a mão na cabeça, ele fica tentando. Não descansa. Aí Deus utilizou, inventou o sono, para que quando a gente estivesse dormindo, Ele pudesse sossegado nos dar aquilo que Ele quer. Se nós não dormíssemos, era bronca. Então, enquanto nós não descansamos, certas coisas não podem acontecer com a gente. Descanse, relaxe e creia. Você lembra do exemplo, dessa toda a sua situação atual, aquela questão do trabalho? Dê exemplo para a gente finalizar com as duplas, então? Na verdade, eu saí de um emprego, que era carteira assinada e tal, e fui trabalhar com um amigo meu, prestar serviço para ele, sem carteira assinada, sem nada. Então, eu estava recebendo as minhas parcelas do auxílio-desemprego, recebi uma parcela e o governo suspendeu todas as outras quatro. Eu só vou receber em julho, agora. E eu em um trabalho incerto, porque esse trabalho que eu estou agora não é assim, carteira assinada e tudo mais, né, como eu já falei. Então, e eles não assinam, porque é uma ONG, então eu sou um voluntário que trabalho para eles. Então eu fiquei assim meio que pensando, poxa, e agora, né? Como é que eu vou me sustentar sem o meu auxílio-desemprego? Né? Porque a ONG é uma coisa voluntária. E aí eu fiquei pensando e tal. Mas aí eu falei com o Luciene, eu disse, Luciene, Deus nunca nos abandonou. E mesmo que ele nos deixasse passar por um problema muito grande financeiro, eu também não iria me sentir abandonado por ele, porque ele tem um plano em nossas vidas, né? Ela disse, é mesmo. Então nós descansamos, né? E esse mês de janeiro eu trabalhei para essa ONG e ganhei exatamente, nem 10 reais a mais não foi. Mas eu ganhei exatamente o que eu precisava para pagar tudo que eu tinha no mês de fevereiro, agora no começo, referente a janeiro. Eu ganhei nessa ONG, sem precisar do auxílio-desemprego, sabe? Então, mais uma vez, Deus me mostrou que descansando e confiando nele, acreditando nele, eu sei que às vezes parece difícil, tá, pessoal? Eu sei que eu não estou falando porque eu, assim, várias vezes eu me desesperei, botei a mão na cabeça e não acreditei em Deus. E peço perdão a ele por isso. Sei que ele já me perdoou, mas eu peço perdão a ele por isso. Mas todas as vezes que eu confiei nele e acreditei, ele nunca, nunca me desapontou. Nunca. Sabe? Nunca faltou comigo, sabe? Então, assim, acreditem realmente, porque vale a pena. Deus, ele é um Deus maravilhoso e ele é fiel às promessas dele. Deus é fiel a ele, né? Assim, a gente às vezes usa a frase, Deus é fiel para conosco. Não, Deus é fiel ao que ele falou, às promessas que ele fez, né? Se ele disse que se você acreditar nele, buscar o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas ali, né? Roupa, comida, necessidades básicas serão acrescentadas, é verdade, sabe? É verdade. Então, acreditem. Deus os abençoe. Então tá bom, gente. Vamos formar nossas duplas e conversar um pouco sobre esses exemplos e sobre a nossa vida de espera e de confiança em Deus, tá certo?